Escolhendo o tipo de nariz. Ah, eu quero um nariz igual da Diana Ross. É o Michael Jackson, escolheu o nariz, aí quis fazer o nariz igual dela, né? A pessoa ganha um pouquinho de dinheiro, já fuça no nariz, já fuça na fuça. É você, que tipo de nariz você quer? Mais empinado, achatado? Ah, não é esse o ponto, Bima? Lá, escolher, tá aqui, escolhendo o tipo de nariz. Ah, o nariz que vai ser usado na próxima vida. Nariz de tomada, nariz de focinho de porco. Ai, ai, ai, você também não é fácil, não, viu? Fuça de cachorro, fuça de gato. Nossa, tem muitos tipos de narizes. E nós, sem saber, a maioria das pessoas no mundo, né? Quase todo mundo, nesse momento, está escolhendo o seu próximo nariz. Ah, tem pessoa que cheira comida, Bímola, antes de comer. A pessoa pega um salgado sargado no boteco, na barraquinha, parte o sargado e dá uma cheirada. Tem gente que cheira tudo. Não cheirei água. É um desfrute. É um desfrute, né? É um jeito de gozar os sentidos, gozar a vida, sentir o cheiro disso ou daquilo. Mas cada nariz tem. Ah, não quero falar gama, Bímola. Uns cheiram, sentem mais cheiros, né, Bímola? Outros sentem menos cheiros. Então, o ponto é esse, né? Qual tipo de nariz que nós estamos escolhendo com o nosso modo de vida? É o que nós vamos ver no Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 9. E você que não tem o Gita em casa, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar. Que mais, hein? Nós temos dois aniversários. Ah, não era para falar dois, era para falar só aniversários. Tá bom, retiro o que eu falei. Nós temos aniversários. Nós vamos falar do Festival Transcendental Hare Krishna, que foi um sucesso e agora abriu em mais espaços, mais locais, porque agora está aberto. Não, fechou de novo, abriu. Daqui a pouco fecha abril, aí começa maio. Tá, Bímola? Sim, senhora. Não vamos ler o Shrimadbhagavatam. Se der tempo, nós vamos ler a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Se não der tempo, nós vamos ler Passatempo, que é mais curtinho. Passatempo para passar o tempo. Para completar o tempo do programa, vamos ler Passatempo. Agora, se der tempo, nós vamos ler Passatempo da vida de Prabhupada, as aventuras do devoto puro de Deus neste mundo. Tá bom? Já parei de falar? Então vamos ver que estamos escolhendo o tipo de nariz que nós vamos usar na próxima vida, no próximo corpo, com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyanati Nirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militanjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stattam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam, Sagrajatam, Sahagana, Raghunatam, Vitam, Tam, Sadivam, Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Hey Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagapate, Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Sulte Devi Pranamani Hari Prigue Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. Então vamos tentar cantar esse verso, eu não falei, claro que eu falei, Bima, lá no começo do programa, capítulo 15, verso 9, vamos tentar cantar o verso 9. Então vamos lá, cadê? Shrotram chakshu isparshanam cha rasanam griranam eva cha adishtayam manashchayam vishayam upasevate. Tradução palavra por palavra. Shrotram, ouvidos. Chakshu, olhos. Sparshanam, tato. Cha, também. Rasanam, língua. Giranam, giranam. Eu não consigo, Bima. Giranam, poder do olfato. Eva, também. Cha, e. Adishtaya, estando situado. Mana, mente. Cha, também. Ayam, este. Vishayam, objetos dos sentidos. Upasevate, desfruta. Essa é a parte mais gostosa, desfrutar. É, desfrutar sem medo. Para desfrutar sem medo, só desfrutando com Deus e para Deus. Aí dá certo, aí é só alegria. Esse desfrute não tem custo. Porque qualquer outro desfrute, meu amigo, você desfruta agora e sofre depois. É, o prazer e a dor andam de mãos dadas neste mundo. Neste mundo material, mas se o devoto vive no mundo transcendental aqui e agora, ele está fora de prazer e dor. É só alegria, é só êxtase, só néctar. A tradução completa, a entidade viva, tomando assim um outro corpo grosseiro, obtém um certo tipo de ouvido, língua, e nariz e sentido de tato que se agrupam em volta da mente. Ela então desfruta de um grupo particular de objetos dos sentidos. É, vida material é tudo em volta da mente. Em outras palavras, se a entidade viva adultera sua consciência com as qualidades de cães e gatos, em sua próxima vida ela obtém um corpo de gato ou de cachorro e desfruta de um focinho, de uma fuça igual a deles. E a consciência é originalmente pura, como a água. E a consciência é o sintoma de nós, né? Almas eternas. Esse é o sintoma de nós, almas, consciência. E a consciência é originalmente pura, como a água. Mas se misturamos a água com uma certa cor, ela muda. Similarmente, a consciência é pura, pois a alma transcendental é pura. Essa é nossa condição, nosso estado original, né? É o que nós somos originalmente, almas espirituais puras. Mas a consciência muda de acordo com a associação das qualidades materiais. Ah, meu amigo, aí que a gente cai das moradas eternas de Deus e bate aqui no chão, aí pronto. Essa consciência pura já se contamina onde a gente bateu, né? A consciência verdadeira é a consciência de Krishna, Portanto, quando uma pessoa se situa em completa consciência de Krishna, ela está em sua vida pura. Está vendo? É possível vida pura aqui e agora, se tornar devoto puro de Deus aqui e agora, é possível se tornar puro novamente. É só se purificar. É só se livrar das contaminações materiais. Não temos nada que evoluir, né? Evolução leva à involução. A involução leva à evolução. A evolução leva... É igual uma roda gigante, a roda do tempo. Fica girando aí e você fica preso nela. Mas quando você, eu, nós nos purificamos, quando a gente volta em nossa condição normal e original de consciência pura, aí, meu amigo, é só alegria. Mas se sua consciência está adulterada com algum tipo de mentalidade material, na próxima vida ela obtém um corpo correspondente. Muita gente vai nascer em corpo de porco, vai ter um focinho, uma tomada no lugar do nariz, né? Focinho de porco. Por quê? Come só porcaria. Quem come só porcaria? Aí Krishna fala, justiça de Deus, as estritas leis da natureza de Deus, o Ministério da Justiça do Governo Divino. Ah, você quer comer tudo que é porcaria? Tá bom. Então você vai ser punido. Você vai perder a forma de vida humana, porque a fuça de vida humana, o nariz da vida humana, não é para cheirar porcarias, a língua não é para saborear porcarias, mas como Deus é muito misericordioso, Ele vai dar um corpo adequado para você comer porcarias, para você cheirar porcarias, e aí você nasce num corpo de porco. Por um lado, você foi punido porque perdeu a forma de vida humana, mas por outro lado, você recebeu exatamente o que desejou. Aí a pessoa, ah, mas eu não desejei nascer num corpo de porco. Claro que sim, você desejou através de suas ações. Então, já falei uma vez, duas, sei lá. Então, eu já vi na televisão, tem uma pessoa, não sei se ainda tem esse programa, mas o cara saía pelo mundo inteiro comendo tudo que é porcaria. No outro canal novo também, tem um cozinheiro lá, cozinheiro famoso, o chefe. Ele sai comendo tudo que é porcaria pelo mundo aí. Vai ser um porco, na próxima vida vai ser um porco turista, né? De repente ele vai participar aí de muitas exposições e vai comer porcaria. Não, não vai comer porcaria, porque um porco de exposição só come o que deixa o porco bonito e gordão, né? Então ele vai rodar o mundo inteiro, mas não vai comer tudo que é porcaria. Já vai estragar o desejo dele, Bimala. Vai viajar o mundo inteiro se expondo, né, no corpo de porco, mas não vai comer tudo que é porcaria, senão não fica bonitão para ser exposto. Que porcaria, hein? Que porcaria. As pessoas comem porcaria, vão nascer no corpo de porco. E por aí vai, né? Como foi falado, na próxima vida ela obtém um corpo correspondente à vida que levou aqui e agora. Ela não obtém necessariamente um corpo humano outra vez. Aqui é onde muita gente se perde, muitos chamados ou supostos espiritualistas se perdem. Acham que estão na casa da sogra, que podem fazer o que quiser agora e podem fazer o que quiser na próxima vida. Não, meu amigo, existe Deus, existem as leis de Deus e existem as estritas leis da natureza de Deus que obriga você a fazer o que, ou colher, né, o que você plantou, ou seja, as reações e suas ações são empurradas goela abaixo. Na coleção Shrimad Bhagavatam se descreve, né, como que o cara, quando acaba de morrer, ele já vai ser punido pela justiça divina, né, e começam já a moldar o corpo dele e obrigam ele a comer a bosta quentinha, né? Não, mas eu não quero. Não, você vai comer, agora você quer. Você comia porcaria, agora você vai comer bosta. Porco gosta de lixo e bosta. Você vai comer lixo e bosta. Não, mas eu não quero. Soca a cara do peão lá na... Tá, Bimala, já parei. Bom, na coleção Shrimad Bhagavatam tem todos os detalhes. É parecido com o Bhagavad Gita, né? Na verdade, o Bhagavatam é a pós-graduação do Bhagavad Gita. Aqui no Gita tem todo o conhecimento e todas as respostas. No Shrimad Bhagavatam tem todo o conhecimento, todas as respostas, com todos os detalhes. Então, ela, ou Nós, ou a maioria das pessoas, não obtém necessariamente um corpo humano outra vez. Ela pode obter o corpo de um gato, a maioria vai nascer em corpos de gatos e cães e porcos e macacos e por aí vai. Semideus, mais difícil. Ou qualquer das muitas outras formas, pois existem 8 milhões e 400 mil espécies diferentes para a gente tentar ser feliz sem Deus. Já parei, tá bom, já parei, já falei demais, né? Então tá bom, Bimala. Todo conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é, e o Bhagavad Gita como ele é está de graça no nosso site, na quinta linha. Não, na quarta não tem quinta ainda. Não, não esquece bem o que eu falei, quinta linha. Daqui a pouco a Bhimala vai pôr mais uma linha no site. Na quarta linha você encontra lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o Gita. Mas se você quer o Gita na mão, tem que clicar ali nos livros novos. Vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Quase a preço de custo. Eu vou abrir outra janela, porque vai que ele fecha, já está aberto. É burro, né? Essa é a máquina mais estúpida que tem. Esse computador está louco. É o burro mais rápido do mundo. Tá, já abriu, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, Purana Imaculado, vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, a coleção Shrila Prabhupada Lilamrita, e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Desce mais quatro livros aí, que você encontra aí, o Bhagavad Gita como ele é, edição normal. Já encomenda aí uns dois ou três, esse livro, esses Gitas aí, você dá de presente, empresta, aluga, vende, ou então dia 25 esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado, gente? Bom, então tá combinado. Bom, então, vamos falar do Festival Transcendental Hare Krishna, que foi um sucesso, mais locais abriram, mais locais, as pessoas cantaram, dançaram, comeram e beberam, né? E no final ninguém quer ir embora, né? Então você que perdeu, você que não deu certo, já faz contato agora, né, com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo e que horas começa, e se está aberto ao público, e aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Temos dois aniversários, isso mesmo. Temos aniversário de Shyamananda Prabhu e de Vansivadana Thakur. Shyamananda Prabhu, servo íntimo que serviu pessoalmente Deus e a maior devota de Deus, faz aniversário de nascimento, que é comemorado por todos os devotos de Krishna. E para você conhecer um pouquinho sobre ele, vamos ler agora na krishnafm.com.br uma pequena biografia de Shyamananda Prabhu. Shyamananda Prabhu, sentindo muita tristeza por terem perdido diversos filhos antes do nascimento dele, seus pais chamaram-no Duki Krishna Dasa. Ao ser iniciado pelo mestre Hridaya Chaitanya, tornou-se conhecido como Krishna Dasa. Em Vrindavana, juntou-se a Narottama Dasa Thakur e Srinivasacharya para estudarem os livros dos seis principais renunciados de Vrindavana, sob a orientação de Sri Diva Goswami. Muitas histórias de tornozeleiras e sininhos descrevem como Krishnadasa recebeu a misericórdia de Radharani. O nome Shyamananda e sua singular marca de barro sagrado na testa, Tilaka, o barro sagrado que os devotos usam. O grande devoto de Deus, Sri Pada B.V. Narayana Maharaja, fez este relato na procissão de Navadvipa Dama Parikrama. Enquanto vivia em Vrindavana, Krishnadasa regularmente varria as ruas antes do alvorecer. Realizava este humilde serviço para que os devotos de Deus não machucassem seus pés enquanto caminhassem para os templos. Uma manhã, ele encontrou uma cativante e bela tornozeleira. Quando as vaqueirinhas Lalita e Vishaka perguntaram pela tornozeleira, Krishnadasa disse que só devolveria para a dona original. Muito esperto, né, Bima? Vedando os olhos de Krishnadasa, as vaqueirinhas o trouxeram até Shrimati Radhika. Ela permitiu que ele colocasse a tornozeleira no seu tornozelo. Porém, antes de prendê-la, Krishnadasa, reverentemente, tocou-a em sua testa. Isso deixou uma nova marca de barro sagrado na testa, que agora distingue todos os seguidores de Shyamananda. Regozijando-se com a fortuna transcendental de Krishnadasa, Sri Diva Goswami conferiu-lhe o nome de Shyamananda, aquele que satisfaz Shrimati Radharani, ou servo de Shyamasundara, Krishna. Algum tempo depois do desaparecimento de Hridaya Chaitanya, ele reapareceu num sonho falando para Shyamananda pregar. Com a ajuda de seu principal discípulo, Rasikananda, Shyamananda divulgou profusamente a adoração e serviço às formas de Deus no altar Goura Nityananda por toda Orissa. Goura Nityananda bo hari bo hari bo. Goura Nityananda bo rada bo rada bo. O túmulo sagrado Pushpa Samadhi de Shyamananda é cercado por canto e dança público de Hare Krishna 24 horas por dia e localiza-se no lado oposto da rua que liga os templos de Radha Shyamasundara e Radha Damodara em Vrindavan. E agora só resta glorificar, né, esse associado íntimo da maior devota de Deus e de Deus. Shyamananda Prabhu Ki Jai! Shyamananda Prabhu Ki Jai! E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. E agora, cadê? Tem um aniversário também neste dia 27. Neste dia 27, quem está fazendo aniversário também é Vanshivadana Thakur, devoto puro de Deus, que escreveu muitos doces poemas de amor por Deus. Ele faz aniversário de nascimento, que é comemorado por todos os devotos de Krishna no mundo inteiro. E para você conhecer um pouquinho sobre ele, vamos ler agora na krishnafm.com.br a biografia de Vanshivadana. Quando Vanshidasa nasceu, o Senhor Chaitanya e Sri Advaita Prabhu estavam ficando na casa dele. Após a morte de Shrimati Vishnupriya Devi Dasi, Vanshidasa mudou a forma de Deus de Mahaprabhu, que era dela, para Navadvipa. Ele começou a adorá-lo junto com Pranavalabha, uma forma de Deus do Deus Supremo Krishna. Apertei o botão errado aqui. Bom, vamos lá de novo aqui na página inicial. Vou pegar aqui. Também ninguém pediu essa opção. Essas máquinas burras, além de não fazer o que a gente manda, ainda inventa outras coisas, né? Vanshivadananda escreveu maravilhosos poemas e canções expressando a filosofia dos devotos de Deus da Gaudia. Ele também era a encarnação da flauta do Senhor Muli Manohara. Assim, não é surpreendente que as obras de Vanshivadananda contenham doces expressões maduras de devoção a Deus. Prabhupada fala, né, que essas canções são verdadeiras escrituras perfeitas. Então agora só resta glorificar a flauta de Deus, Krishna. Vanshidasa ki jai, Vanshivadananda Thakur ki jai. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. Ah, vai dar tempo de ler o passatempo, Bilma, vai dar tempo de ler o passatempo de Madhava Smulen e também os passatempos de Prabhupada. Que legal! Eu esqueci o nome do devoto. Amada Weissbullen, Estados Unidos. Youtuber se inspira após gravar um distribuidor de livros, um devoto que estava distribuindo livros. Vamos clicar aqui então. Eu vou abrir que se der tempo a gente lê mais um. Cadê? Tá aqui. Vamos lá. Kevin Hu, um youtuber com mais de 300 milhões de visitas no canal Kev Jumba, ficou inspirado transcendentalmente depois de acompanhar e gravar o devoto distribuidor de livros Madhava Puridasa enquanto ele distribuía livros. No ano de 2017, Wu atravessava uma época difícil em sua vida e estava procurando respostas espirituais. Decidiu se hospedar uns dias no templo da ISKCON de Los Angeles e assim conheceu Madhava Puridasa. Estava procurando um sábio ou um mestre que pudesse lhe ensinar sabedoria, disse Wu. Madhava parecia muito focado na consciência de Krishna. Penso que o que mais chamou a minha atenção foi a sua dedicação a Prabhupada. Embora Madhava Puri seja um jovem e tenha virado devoto apenas 6 anos atrás, Wu ficou inspirado e resolveu acompanhá-lo em seu serviço de distribuir os livros de Prabhupada. Wu filmou Madhava durante 6 dias, umas 7 ou 8 horas diárias, para poder realizar um vídeo curto. Capturou a austeridade da vida na estrada e colocou um microfone na camiseta de Madhava Puri para poder registrar as suas interações com as pessoas na rua. Wu gostou da explicação que Madhava deu sobre os 2 tipos de monges. O monge que se isola e renuncia à sociedade e executa sua adoração em solidão, e o monge que se integra na sociedade e decide enfrentar as perturbações para poder instruir aos outros e guiá-los no caminho transcendental. Kevin Wu finalizou sua gravação com uma imagem de Madhava Puri prestando reverências a Srila Prabhupada enquanto narrava. Quando uma pessoa é sincera, Krishna lhe dá um mestre espiritual e dedica o vídeo a Srila Prabhupada. Tal como milhares de jovens, os ensinamentos de Prabhupada comoveram o coração de Wu. Minha família e comunidade são budistas, e a filosofia de Prabhupada sobre o budismo é tão profunda que a considero como a base da minha forma de compreender esta religião, disse Wu. A filosofia de Deus, com diferentes nomes e formas no cristianismo, budismo, hinduísmo e islamismo, mas com um único propósito de liberar a sociedade da irreligião, é o que dá a base para a vida transcendental. Assinado Madhava Weissbullen, ISKCON News. Dá para ler mais um? Se eu não enrolar, dá, né? Então vamos lá, Bimala. Vamos ler esse aqui, ó. Shastra Kriti Dasa, Estados Unidos. Ih, apertei aqui, tá. Vamos lá. Uma devota de Saraswati é instruída para se aproximar de Krishna. Certa vez ouvi durante uma aula que quando era um celibatário jovem, Devamrita Swami lia uma e outra vez nos livros de Srila Prabhupada que não deveríamos adorar os semideuses. Então perguntei a Jayadwaita Swami, que também era celibatário, estudante celibatário naquela época, por que Prabhupada repetia isso uma vez ou outra vez, já que no Ocidente ninguém conhecia os semideuses da filosofia védica. Jayadwaita Swami respondeu que os livros de Srila Prabhupada foram escritos para os próximos 10 mil anos, e Srila Prabhupada conseguia prever o que aconteceria. A seguinte situação aconteceu enquanto eu distribuía livros e me lembrou dessa história. Uma senhora passou do meu lado e eu lhe perguntei: com licença, alguma vez tentou praticar yoga ou meditação? Ela deu a volta e se aproximou da minha mesa. Como é? Fiquei surpreso de ver um colar de contas Rudraksha e a imagem na blusa dela. É claro que eu ouvi falar da meditação. Medito em Saraswati diariamente. Tinha acabado de comprar uma deidade de Saraswati na loja indiana. Lhe mostrei os livros e expliquei gentilmente que no Bhagavad Gita Krishna explica sua posição. Desculpem. Krishna. Vou ler de novo aqui, Bhima. Tinha acabado de comprar uma deidade de Saraswati na loja indiana. Lhe mostrei os livros e expliquei gentilmente que no Bhagavad Gita Krishna explica sua posição suprema como a origem de todos os semideuses. Lhe disse que a maior meditação era cantar os seus santos nomes: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ela pegou os livros com muito interesse e deu uma generosa doação. Mãe Saraswati a aproximou de Krishna, assinado seu servo Shastra Kriti Dasa, Estados Unidos. Agora deu, tá bom. Bom, gente boa, todos esses passatempos e muitas outras coisas, textos, conhecimentos e etc. estão nesse site cartadesankirtana.com.br. Esse site está... Deixa eu voltar aqui, Bima. Voltar aqui para a gente marcar onde nós paramos. Este site está no nosso site krishnafm.com.br. Na primeira linha você encontra o link Links. Você clica ali, deixa eu abrir outra janela, não vou clicar, porque senão vai dar que ele abre em outra em cima de outra, né? Já abriu aqui o Mundo Hare Krishna em Links. Ficou bonito, Bima, eu já falei. Você aperta a letra C ou vai na letra C de cartas, tá aqui, ó. cartadesankirtana@bbt.org.br. Você pode receber essas informações por e-mail, é só se cadastrar. Você pode ver esse conteúdo no Facebook ou você pode fazer igual a gente e ver a carta de Sankirtana no site. Se não achar, fale com a gente, tá bom? Então tá bom. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho da coleção Srila Prabhupada Lilamrita, né? Srila Prabhupada Lilamrita, que são as aventuras do devoto puro de Deus nesse mundo. Na verdade, é a biografia autorizada de Prabhupada. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatyade Shatarine. Bom, vamos lá, onde nós paramos, hein? Calma, Bimala. Ixi, bati a mão sem querer aqui. Aqui, ó. Capítulo Jhansi, a Liga de Devotos. No dia 16 de maio de 1953, a Bai promoveu... onde aconteceu o primeiro festival transcendental Hare Krishna, que veio a ser chamado... quando o Prabhupada fez primeiro nos Estados Unidos de Banquete do Amor, né? Aqui, vamos ver como chamava aqui, né? Aqui, celebração. Aqui foi chamado de celebração de grande abertura para a Liga de Devotos, com leituras contínuas, canto e dança público de Hare Krishna e distribuição de alimento oferecido a Deus no altar, desde manhã cedo até a noite. Nossa, eu perdi isso. Eu sou um amaldiçoado mesmo. Eu sou um desafortunado, como os devotos falam. Os prédios foram decorados com folhas, flores e muitos potes de cerâmica com água. À noite, quando era maior o comparecimento de pessoas, Abai deu palestras sobre o 9º capítulo do Bhagavad Gita, Radha Guhya Yoga. Prabhakar Mishra presidiu um sacrifício de fogo e vários sacerdotes brâmanas cantaram mantras do Brahma Sanhita. Os convidados receberam um prospecto de 16 páginas contendo um ensaio de Abai sobre a necessidade da liga e um trecho do estatuto explicando suas metas. Estava assinado Om Tat Sat, Abai Charanaravinda Bhaktivedanta, fundador e secretário. A abertura foi evento agradável e auspicioso para o povo de Jhansi, e à noite centenas de pessoas reuniram-se para assistir à palestra de Abai. O Dr. Sharma, um membro fundador da Liga e editor do Jornal Diário de Jhansi, já havia publicado o evento e planejava escrever uma nota a respeito para o dia seguinte. O Gaudiya Patrika também noticiou a abertura. O editor da Sociedade Teosófica Local, Sri Lakshmi Narayanan Rajapali, também estava presente. Embora mantenha opiniões filosóficas diferentes das de Bhaktivedanta Prabhu, ele simpatizava muito com este movimento. Na reunião estiveram muitas pessoas dignas de serem mencionadas, três pontinhos. A inauguração e o estabelecimento das formas de Deus ocorrerão brevemente. Ô, Krishna Balatão, estou ruim de serviço. Ah, não estou ruim, eu sou ruim de serviço. Tá bom, Bima. A inauguração e o estabelecimento das formas de Deus ocorrerão brevemente. A Assembleia solicitará a Rajapati Shri K.M. Munshi que execute a cerimônia de inauguração. Seu centro está registrado na ata de registros de sociedades. Shri Bharati Bhavan é o nome do prédio da Liga, no qual eles têm uma sala de palestras e um templo que parece um palácio. A comunidade dos devotos tem muitas atividades no centro e há também acomodações para os membros viverem ali. Abai sentia-se confiante de que o Bharati Bhavan seria agora estabelecido e reconhecido como o lar da Liga de Devotos. Ele sentia-se feliz de ver que o dia da abertura não fora meramente o seu assunto particular, mas um evento celebrado pelos cidadãos mais importantes de Jhansi. Sua vida passada parecia ficar cada vez ou cada dia mais para trás, mas um dia depois de ter estado em Jhansi por cerca de 6 meses, chegou um telegrama trazendo uma surpreendente lembrança de suas ligações passadas. Seu comércio de Allahabad havia sido assaltado. Seus criados haviam roubado todo o seu dinheiro e remédios e quaisquer outras coisas de valor. Tinha sido uma perda de 7.000 rúpias. Abai leu a notícia, gargalhou e proferiu o verso do Bhagavatam. Prabhakar Mishra aconselhou Abai a voltar a Allahabad para recuperar o que pudesse. Não, disse Abai, isto é bom para mim. Eu estava triste, mas agora um grande apego chegou ao fim e minha vida está inteiramente rendida e dedicada a Shri Shri Radha Madhava. Logo, o filho de Abai, Brindavana, chegou a Jhansi solicitando que Abai viesse a Calcutá reanimar os negócios. Abai Charan Ji em sons. Enquanto estavam sentados juntos no quarto de Abai no Radha Memorial, Abai explicava que não poderia voltar. Ele pedia a Brindavana que ficasse e o ajudasse a fazer a datilografia, mas Brindavan regressou a Calcutá. É muito difícil, né, um parente aceitar a instrução de outro parente. Eles se misturam, né, os relacionamentos se misturam. Né? Desde seu primeiro encontro com Prabhakar, Abai insistira que este homem educado e mais moço participasse na Liga de Devotos como assistente de tempo integral. Embora como conferencista e médico, Prabhakar tivesse muitos deveres na universidade, ele ajudava tanto quanto achava que podia. Logo, ele tornou-se o assistente mais ativo de Abai. Abai o nomeou secretário da liga e após vários meses o iniciou. Assim, Abai tornou-se mestre espiritual de Prabhakar e Prabhakar tornou-se o primeiro discípulo de Abai. Como pregador, Abai tinha a obrigação de aceitar discípulos, dando-lhes o mantra Hare Krishna e as instruções da sucessão discipular, tais como ele as havia recebido de seu mestre espiritual. Prabhakar, contudo, não sendo discípulo completamente rendido, permanecia independente, mais como um assistente do que como um discípulo. Como diretor da universidade, erudito em sânscrito e médico praticante, ele continuava a dedicar-se a seus próprios interesses também. Srila Prabhupada comenta: na liga de devotos, eu estava sozinho. Havia alguns estudantes, mas eles não eram muito ativos. Eu fazia tudo. Eu queria organizá-la com Prabhakar Mishra e outros, mas eles não estavam interessados em devotar todo o seu tempo. Se você lhes pedia para fazerem trabalho de tempo integral, eles não faziam. Mas ele foi iniciado. Todos eles eram acadêmicos eruditos em sânscrito, homens da medicina. Assim, quando o Gaudiya Patrika noticiara as cerimônias do dia da abertura, referia-se a Prabhakar em termos honrosos como parceiro de Abai na Liga de Devotos, embora na verdade ele fosse discípulo iniciado de Srila Bhaktivedanta. Bhaktivedanta Prabhu convocou o serviço do honorável Acharya Srimad Prabhakar Mishra Shastri. Kavya, poesia, Vyakarana, gramática, Vedanta, filosofia, Tirtha, BSMSA, para executar o sacrifício. Ele é o diretor de uma faculdade em que os Vedas e os Vedangas são ensinados e onde se dão diplomas. Ele é também o assistente administrativo da Liga de Devotos. Destacou mais o outro do que Prabhupada, né? Não vou nem comentar nada, Bimala. Não, vou comentar outro assunto que... Isso me lembrou de um outro assunto. É a coisa mais feia que existe, né? É o cara ficar puxando o saco de gente rica ou influente, né? Nossa, isso é... Ficar bajulando, né? Nossa, isso é feio demais para qualquer pessoa. Para um suposto espiritualista, pior ainda, né? Segundo tempo e circunstâncias, Abai estava ocupando este jovem em serviço prático e amoroso a Deus. Abai estava interessado não em recrutar discípulos, mas em estabelecer a liga de devotos, e para tanto ele precisava de assistentes. Prabhakar Mishra comenta: quando me encontrei com Swamiji pela primeira vez, ele me disse: você é um sacerdote brâmana e um Prabhakar e está comendo num restaurante. Venha comigo, eu próprio vou dar-lhe de comer, vou lhe cozinhar. Então ele preparava alimento oferecido a Deus, né, e oferecia ao Senhor Krishna no altar, e então nós tomávamos a Bhagavá Prasada juntos. Dessa maneira, por sua misericórdia, eu obtive a oportunidade de tomar o alimento oferecido a Deus no altar. Ele também me disse: torne-se um cabeça raspada. Aí eu fui para a faculdade onde eu lecionava com a cabeça raspada, e todos riram de mim. Quando falei dessa situação com o Swamiji, ele disse: ah, já que você é um médico, tudo bem, pode deixar o cabelo crescer. Quando tomei a iniciação, Swamiji me deu um nome, Acharya Prabhakar. Meu nome original era Prabhakar Mishra, e então ele disse: não escreva mais o Mishra, agora você é Acharya Prabhakar. Ele me deu um nome e ofereceu-me uma planta de tulasi mala e pôs o barro sagrado em minha testa e amarrou um colar de tulasi em volta do meu pescoço. Ele havia registrado a fundação da Liga de Devotos e me nomeara como seu secretário para pregar no mundo inteiro. Nós costumávamos ir às aldeias, fazer canto e dança público de Hare Krishna e palestrar sobre o Bhagavad Gita continuamente. Abai começou um movimento de canto e dança público de Hare Krishna em Jhansi, a princípio acompanhado apenas por Acharya Prabhakar. Ele costumava andar pela vizinhança de Nai Basi cantando Hare Krishna, e à medida que continuava esta prática, seu grupo gradualmente aumentava, até que 50 pessoas reuniram-se regularmente para sair em procissão e cantar juntos Hare Krishna e visitar os templos. Depois disso, eles se reuniram no Radha Memorial para ouvir uma palestra noturna. Quando Abai saía a pregar nas aldeias vizinhas, ele normalmente se fazia acompanhar por qualquer membro da liga que estivesse à disposição. Certa feita, ele foi com Acharya Prabhakar em uma procissão, viajando a pé e pregando. Eles foram até Tirgoam, a cerca de 35 quilômetros de Jhansi. Em Tirgoam vivia um poeta conhecido nacionalmente, Maithili Saran Gupta, que recebeu Abai e seu discípulo em casa para o jantar. Abai disse a seu anfitrião que, uma vez que ele era um poeta realizado, ele deveria escrever algo glorificando Krishna, com o que o poeta concordou. Após pregar em Tirgoam, Abai e Prabhakar retornaram a Jhansi, passando um dia em cada uma das 5 aldeias que havia no caminho. À noite, os aldeões se reuniam e Abai liderava um canto e dança público de Hare Krishna. Ele explicava a Prabhakar que, embora a maioria daqueles simples fazendeiros não fossem eruditos no Bhagavad Gita ou no Bhagavatam, eles podiam atingir o mais elevado benefício transcendental através do canto e dança público de Hare Krishna. Abai era bem recebido pelos aldeões, que lhe imploravam para que ele regressasse logo, mas que da próxima vez os avisasse com antecedência para que eles pudessem preparar uma recepção adequada. Enquanto pregava localmente, Abai simultaneamente trabalhava para dar um cunho internacional à sua liga de devotos. Ele escrevia a agências do governo pedindo-lhes que o ajudassem a expandir o seu projeto educacional genuíno e também tentava recrutar pregadores dentre seus amigos. Escreveu a seu velho colega de faculdade, Rupen Mitra, em Calcutá, convidando-o a juntar-se às atividades missionárias mundiais. Minha missão... acho que é a carta aqui, né? Escreveu a carta. Vamos ler aqui a carta. Minha missão deseja treinar 40 candidatos, 3 pontinhos. E eu tenho pedido... acabou o tempo, não vai dar nem para ler nem na metade da carta, então vou deixar a carta para o próximo programa. Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a biografia autorizada de Prabhupada, está de graça no nosso site Krishna. Para, encrenca. Não para, Bimala. É para me escutar. Não, já escutei. Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita está de graça no nosso site em inglês. Isso mesmo, você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link Livros Grátis com a opção para você ler na tela em inglês. Mas se você quer a coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo, tá? Você clica aí, Livros Novos, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, O Purana Imaculado, vai descendo. Já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, O Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Já aparece aqui a coleção... já apareceu agora a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Chegamos na metade do primeiro volume, são 6 volumes, né? Então você clica aí, já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever.